O dia 26 de maio na história. 1937. A Golden Gate foi inaugurada em São Francisco, nos Estados Unidos. Cerca de 200 mil pessoas passaram pela ponte. 1948. A vitória do Partido Nacional nas eleições da África do Sul deram início ao regime de segregação racial, conhecido como Apartheid. 1968. O cirurgião Euclides de Jesus Zerbini comandou a equipe que realizou o primeiro transplante de coração no Brasil e o terceiro do mundo. 1977. O Homem-Aranha, George Willig, foi preso depois de escalar o World Trade Center em Nova York, o então maior edifício do mundo. 1982. O brasileiro Marcos Magalhães ganhou o prêmio especial do júri para curta-metragem em Cannes com o desenho animado Meu. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.